precisa refletir direitinho quais instrumentos e quais mecanismos a gente deve utilizar para fazer a política ser um instrumento social estabil. Eu sou Carlos Sangaldino e tenho hoje como convidado Márcio Santoni. Todo jornal que eu leio me diz que a gente já era. Oh baby, a gente ainda nem começou. Politicast está começando agora. Politicast. E quais são as perspectivas, as expectativas em torno do novo ministro da Educação? Foi, apesar, você conhece ele já? Não, apesar de ser professor de universidade, professor da USP, se não me engano, filosofia, soltou uma notinha que eu enquanto professor que sou de educação básica e técnico daqui da universidade, eu confesso que fiquei um pouco desapontado, porque ele colocou uma nota ingênua dizendo que a gente estava sendo intransigente. Isso ele colocou tanto técnicos como docentes em relação ao diálogo. Ele disse que a gente não tinha dialogado. E aí eu achei meio chato, porque aí quando a gente foi olhar no histórico das reuniões que já tivemos, não só com o Ministério atual do governo, como com os ministérios anteriores, especialmente se considerarmos o histórico de greves, que você vai colocar aí daqui a pouco, a gente tem aqui um histórico desde 2010, quando eu entrei na universidade, eu acho que já é a quarta ou quinta greve. E isso é porque, em todas elas, pautas da greve não foram atendidas. Inclusive a última, que teve esse acordo esdrúxulo da gente ganhar 15% dividido em 3 anos, que era uma reposição. A última das que foram atendidas. Porque teve outra depois. E só teve esse, a última, perdão, exatamente. Ele tem razão. Essa última que foi atendida, e foi atendida muito parcialmente, aliás, muito pouco parcial. Porque dos 9 itens, se eu não me engano, 7, 9 itens, ele só atendeu 3 ou 4. Ou seja, o diálogo é unilateral. O governo pensa que dialogar é simplesmente sentar na mesa e não atender as expectativas. Talvez ele tenha dito isso por ter recebido uma batata quente, que ele tem se mostrado mais receptivo do que os anteriores. Né? Tanto que já teve umas 2 reuniões, não foi com ele. Nas últimas greves não havia diálogo nenhum. O ministro se fechava e ficava lá 1 mês, 2 meses de greve sem nada. Mas, então, talvez por isso, por essa expectativa que ele tinha, que essa relação entre os profissionais de educação e o ministério fosse zerada, e se só se considerasse a gestão dele, talvez essa expectativa dele tenha sido frustrada e levou a. Na verdade, eu vou lhe fazer uma observação, porque foi mostrado algo lá em Poço de Caldas, no Confazul. E algo para ele é a gente pedir e ele dizer não. Pedir, não. Pedir, não. Pedir, não. Essa foi uma das reuniões. Na outra, pedir, eu não estou aqui para. Eu não tenho competência para assumir tal compromisso. Pedir, você pode fazer. Não tenho compromisso para assumir isso. Não tenho competência para assumir isso. Não posso assumir isso. Então, o diálogo para o Ministério, os interlocutores que até então ele colocou na mesa, ou negaram, ou se obtinham. Então, isso não é diálogo. Diálogo é você apresentar uma contraproposta. Diálogo não é você dar uma desculpa. Diálogo não é você protelar e não dizer, poxa, o Brasil é um país relativamente rico. A gente tem aí outras categorias que ganham relativamente muito bem e a gente, enquanto educação, que pátria educadora é essa que não valoriza as pessoas que trabalham com a educação? Então, isso para mim não é diálogo. Isso para mim é uma forma de protelar os anseios de uma categoria que há muito tempo é sofrida no país. Aproveitando o gancho, por que as universidades param? Isso aí é interessante para o pessoal que não acompanha a vida acadêmica. Pessoal mais novo, pessoal que não frequentou universidades públicas, às vezes até por medo de greve, né, que o pessoal falava muito que não era bom universidade pública porque você não sabe quando é que vai se formar. Uhum. Apesar de, mesmo naquela época, se dizer também que a qualidade do ensino era maior. Mas quem tinha preocupação com o cronograma fugia para as particulares. Por que as universidades entram em greve? Inclusive foi pauta lá no meio da Confazul, que foi a análise de conjuntura das universidades. A gente passou, ele até mostrou lá numa análise que ele fez, que a gente passou um período que praticamente nós não tivemos concursos públicos para as universidades no governo do Fernando Henrique. E aí, quando veio esse governo do PT, que de certa forma investiu pesado na educação, mas aí foi só também o primeiro momento, aí a gente teve um limbo ali de uma geração que foi muito batalhadora com outra que, quando entrou, já entrou achando tudo bonitinho, pensando que estava legal, porque tinha passado no concurso público, mas que, quando começou a se deparar com os problemas de financiamento da educação, muita gente não sabe. Mas hoje, no país, 25% dos alunos estão em escolas públicas, ensino superior público, e 75% na privada. E desses 75%, que o total é 100%, dos 100% que estão na iniciativa privada, 35%, um terço, é financiado pelo ProUni e pelo FIES. Ou seja, o governo financia bastante a iniciativa privada. E aí é quando você percebe que ele não investe na universidade pública e, em contrapartida, financia nas universidades particulares. É mais ou menos por aí. Mas de uma maneira muito assim, e eu até não vou citar porque ele não está aqui, talvez ele não goste, mas um aluno aqui da UFAL, como se era Piraca, ele até colocou assim que boa parte das paralisações é realmente por questões salariais. O pessoal até fica com medo de admitir, tem outros itens na pauta, tem a questão de plano de cargos de carreira, tem as questões de pautas locais, condições de trabalho e tudo mais, mas de uma maneira muito direta, infelizmente, uma questão principal é porque o professor e os servidores, os técnicos, não são valorizados. Inclusive, a gente tem uma questão muito séria hoje no país, que a gente não tocou, a gente até esqueceu de tocar um pouco, que foi a terceirização. Hoje, na universidade, a gente tem transporte terceirizado, que são os motoristas, a gente tem a limpeza, que é terceirizada, e a gente tem, hoje, também o pessoal de segurança, que é terceirizado. Então, dentro da universidade, a terceirização já é uma coisa real. Não é, a gente não está falando aqui de um cenário que vai se tornar. É real. Tanto é que não se faz mais concurso para essas áreas. É um absurdo. Então, quer dizer, esse pessoal ganha o que ganha e não pode nem reclamar por direitos. Porque na hora que reclamar, a força bruta do capital diz que essa pessoa não preenche os pré-requisitos, ela é demitida. Inclusive, é algo que a gente vê acontecer, né? Vez ou outra acontece. Aqui na universidade mesmo, vai. Eu lembro de uma época que mudou a empresa e houve um desentendimento porque a dona da nova empresa queria impor certas regras que não tinham sentido. Um dos funcionários terceirizados não gostava disso, tentou conversar, ela botou para fora. Pois é. Então, isso é a melhor forma de lidar com o bem público. Agora, por esse trabalho fim de semana também, a jornada de trabalho também é diferente, é mais exploratória. Exatamente, é beira ou chega a ser comparado ao trabalho escravo, porque eles não têm direito nenhum de reivindicar. Tudo bem que eles devem de carteira assinada e tudo mais, mas, por outro lado, é uma aberração porque você termina pagando uma empresa para a empresa pagar outra pessoa. Ou seja, termina às vezes até saindo mais caro. Inclusive, eu acho que tem um estudo ali dizendo que boa parte tem a bancada da terceirização lá no Congresso. Aqui em Alagoas, a gente teve recentemente a mudança do governo do Estado e as escolas estaduais, elas tinham segurança terceirizada. O Estado repassava 2 milhões por mês para a empresa que está vinculada a um deputado. E hoje continua deputado e ele entrou, ficou chateado porque cortaram o contrato com a empresa que era dele. Ou seja, o cara, além de deputado, ainda ganha 2 milhões por mês por um serviço que ele diz que presta para o Estado. E que arrepiou aí várias pessoas tendo problema nessa história. Então, agora, entrando nesse parênteses da terceirização, isso só reforça quanto é importante que se regulamente a terceirização. O problema é que a forma como foi feita não foi só para regulamentar a terceirização que existe hoje. Foi para colocar em risco os profissionais que têm... Nas instituições públicas. Porque em todas as situações, em empresas privadas também, mas tem a situação atualmente de emprego normal, essa proposta que foi aprovada na Câmara coloca esses profissionais em risco de serem terceirizados, serem pejotizados, serem substituídos por um serviço terceirizado. Exatamente. E isso é que é o negativo da proposta, né? Mas é necessário ter alguma regulamentação para garantir direitos mínimos para as pessoas. Garanta direitos mínimos e de qualidade. Porque quando a gente fala garantindo os direitos básicos, a gente não deve se nivelar lá por baixo. A gente não deve se nivelar lá pelo mínimo. Poxa, a gente tem que esperar o melhor para a classe trabalhadora. As pessoas normalmente são as pessoas que botam a mão na massa. A maior parte das obras do país, especialmente das obras grandes, elas quase todas são terceirizadas. Na verdade, é uma forma de você dizer que tem condições de fazer um foguete, mas ali você mandou fazer a bobina, o outro faz o combustível, o outro faz a asa, o outro faz não sei o quê, você não sabe quantos tem. No caso do foguete, faz até sentido, porque a gente lida com áreas de conhecimento muito específicas, que pode ser que seja muito caro manter pessoas com aquela competência na sua empresa, enquanto outras empresas vão ter profissionais que lidam com várias demandas, não só a sua. Aí faz sentido nesses casos, mas o que a gente tem visto no pedido, assim, no pronunciamento dos deputados, é que eles estão querendo a terceirização para aumentar a competitividade através do barateamento do custo das empresas. Exato. Agora, a pergunta, como é que você paga 50 funcionários hoje e amanhã você vai pagar uma empresa que vai ter que contratar e manter 50 funcionários e você vai economizar? Pois é. A matemática não fecha. Isso só funciona porque vão precarizar, vão colocar, selecionar profissionais que trabalhem por menos, pelo menos possível, que vão cortar direitos. É a única forma de economizar, não faz sentido. Gerar comprometimento nos resultados desses serviços especializados, porque você vai estar comprometendo. Eu não diria nem que pode, eu diria que em 90% dos casos vai. Pois é, né? Isso é um reflexo da terceirização. Ou seja, vai precarizar nos resultados que essa terceirização deveria proporcionar. É uma coisa que precisa ser refletida e que, na verdade, eu creio que deva ser combatida, especialmente nas empresas públicas. Eu sei que a terceirização para o setor privado é muito prejudicial também na forma como é proposta. Ela é muito mais perversa, então. Que é o lance da terceirização da atividade fim. Você poder ter uma escola que não tem professores. Todos os professores são terceirizados por uma outra empresa. Ou ter um hospital que não tem, né, equipe médica, e toda a equipe médica seja terceirizada. Isso pode acontecer se a lei que passou lá na Câmara for aprovada também no Senado e não for vetada pela Dilma. Na verdade, só vai revelar a perversidade dessas indústrias de dinheiro e principalmente da precarização do trabalhador. A terceirização ela põe em risco a qualidade do serviço e principalmente a qualidade de vida que você vai proporcionar ao trabalhador. Inclusive, aqui na universidade, a gente teve o curso de especialização, que eu tive a oportunidade de fazer parte de algumas bancas, e vários trabalhos tinham como foco a qualidade de vida do trabalho. Porque isso é uma coisa, é QVT, que chama, né? QVT, eu, poxa, comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, e isso é muito interessante. Quando a gente percebe que parte da nossa vida a gente passa trabalhando, é importante que a gente tenha qualidade de vida no trabalho. Isso é primordial. A gente não deve estar no trabalho que a gente esteja se sentindo estafado, que a gente esteja se sentindo sobrecarregado, que a gente esteja sendo desvalorizado. Eu acho que o trabalho, acima de tudo, e já diriam alguns pensadores, dignifica o ser humano, independente de gênero. O trabalho é de sustento da nossa vida. Então, poxa, aquilo ali é preciso ser digno, né? Tanto nas condições de trabalho, como principalmente na reparação. Agora, o que eu percebo é que tem um grupo empresarial, ricões empresariais, que estão aproveitando o momento de crise para tentar garantir uma maior competitividade à custa dessa terceirização, da perda de direitos dos trabalhadores. Ou seja, eles são aproveitadores, eles são, digamos assim, todo mundo queria dizer isso, mas eles estão sugando uma massa de trabalhadores que, pelo fato do bairro do país viver uma condição de instabilidade social, instabilidade econômica, e aí as pessoas se sujeitam a isso. Muitas vezes se sujeitam a trabalhar por bem menos, né, e trabalhando bem mais. Bom, agora, como o tema dessa gravação, desses episódios, tem sido os TAIs, e até o momento a gente não falou sobre isso, vamos definir agora o que é TAI. Nesse caso, o que a gente está chamando de TAI são os técnicos administrativos em educação, ou educacionais, qual é o termo oficial? Em educação. Em educação. Que é uma categoria que antigamente não tinha identidade, eram conhecidos simplesmente como os não docentes. A pessoa dizia, vem cá, você é o quê? Eu não sou docente. E é o quê? Né? Felizmente, houve a mudança, você sabe quando foi isso? Eu acho que foi quase que nos últimos planos de cargos de carreira. Na verdade, parece que a gente era considerado um servidor, simplesmente. E na universidade, acho que eu, particularmente, não gostaria de alimentar essa discussão, mas, infelizmente, há uma segregação, há uma divisão muito clara de docentes e não docentes. E talvez, por isso, tenha se criado essa cultura de que na universidade existem os docentes e os não docentes. E, na verdade, nós somos técnicos e técnicos administrativos que, sem nenhum tipo de demagogia, é imprescindível para o funcionamento da universidade. São técnicos de laboratórios, técnicos administrativos, técnicos de nível superior, de nível médio, de nível fundamental, e que estão em praticamente todos os buracos da universidade. Todos. A gente só não está em sala de aula porque em sala de aula já está o professor. Mas, ainda assim, em alguns momentos, os técnicos auxiliam os docentes, auxiliam os trabalhos de laboratório, às vezes auxiliam os trabalhos de campo, os trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão, e dá todo esse suporte para que o docente chegue em sala de aula e atue somente com a docência quando em sala de aula. Obviamente que o docente também trabalha com pesquisa, com extensão, e com várias outras atribuições que são de cunho acadêmico, digamos assim, que envolve desde a parte de gestão até a parte acadêmica mesmo, de TCC, de orientação, de projetos, programas, editais e tudo mais. Mas que por trás a gente, enquanto técnico, dá todo esse suporte de ter um departamento de RH, de ter um departamento de infraestrutura, de ter um departamento de núcleo de tecnologia de informação, de ter o pessoal que trabalha os projetos pedagógicos, os pedagogos, os técnicos de assuntos educacionais, o pessoal da biblioteca, o pessoal que trabalha com saúde. Então, o universo que a universidade proporciona de técnicos, especialmente nos últimos anos, ele tem crescido bastante e cada vez mais é significativo para que a atividade de docência seja concretizada. Resumindo, servidores, os tais são os servidores que mantêm, organizam e coordenam todos os funcionamentos da universidade. Até para dar aula, o professor precisa alocar uma sala que é organizada por algum técnico. Exatamente. Biblioteca é gerida e mantida por técnicos. Técnicos que organizam e aí, daí, fluxos vai. De livros, a organização, a alocação desses livros, a infraestrutura, os laboratórios aqui, o pessoal que toma conta dos serviços que são terceirizados, como transporte, vigilância e limpeza, quem administra, quem coordena e quem dá todo o suporte são os técnicos. Então, os técnicos hoje nas universidades, eles exercem assim, um papel fundamental, eu diria crucial, para que o organismo da universidade não pare. Por exemplo, o HU lá em Maceió, o hospital universitário, ele hoje basicamente é formado a maioria por terra. Tem lá é óbvio que o hospital ele também dá suporte às atividades de ensino, para os cursos de enfermagem e de medicina, mas o suporte maior que ele dá o caráter que é tripé da universidade, que é o tripé de extensão. É um caráter de intervenção social e dar suporte na área de saúde para a sociedade. Se eu não me engano, hoje na universidade são quase 600 servidores vinculados ao RJU, que é o regime de jurídico único, portanto, são servidores estatutários, e se eu não me engano, hoje já são mais de 800 o que a gente chama de ex-servidores, são aquelas pessoas que passaram no concurso, mas já com vínculo à empresa brasileira de serviços hospitalares, aos famosos MSEC. Então, hoje, lá em Maceió, a gente tem maioria de servidores da MSEC, que não deixam de ser técnicos também, porque são profissionais que passaram em concurso público, agora que eles estão vinculados ao mesmo regime de trabalho, que não deixa de ter vínculo, como a gente falou anteriormente, e são terceirizados a essa empresa brasileira de trabalho hospitalar. Então, né? O concurso público que eles fizeram, que se submeteram, foi apenas uma seleção para o serviço terceirizado, não é como um concurso público para servidor. Para servidor, exatamente. Eles fizeram uma espécie de processo seletivo. Não foi, e foi uma opção da empresa adotar essa estratégia, já que eles iam precisar preencher vagas no Brasil inteiro. E muito. Né? Só, apesar daqui da universidade ter adotado recentemente a EBSEC, esse regime de gestão dos hospitais, a gente percebe que a gente está pagando a EBSERH para ela pagar 800 funcionários, enquanto ela poderia ter feito concurso e no regime estatutário, no regime que daria muito mais consistência, porque a gente percebe que, por exemplo, um funcionário desse que chega lá e for fazer qualquer tipo de reivindicação, ele pode muito bem ser demitido por justa causa pela empresa. A empresa vai justificar, vai abrir um processo e ele não tem estabilidade nenhuma. Não que o servidor estatutário tenha estabilidade e que a gente possa cometer absurdos, e não é. Até porque, juridicamente, a gente responde por qualquer ato que a gente fizer, seja servidor ou não. Então, e a gente tem nas universidades pessoas que já foram demitidas, já foram exoneradas, porque cometeram atos graves dentro do ambiente de trabalho que não são condizentes com a função pública. Então, mais em relação à questão de garantias de direitos, garantias de benefícios, esses servidores estão mais vulneráveis porque o risco dele é seletista. A vantagem nesse ponto de estabilidade que se diz do servidor público é que o servidor público não pode ser demitido, afastado de sua função, pelo fato de a chefia não ir com a cara dele. Só. Tem que haver uma razão. Quando você está num regime que não é de serviço público, você está sujeito a isso. Mudou o gerente lá, né, o gestor de recursos humanos, ele não gostou de você, ou ele tem um apadrinhado, no caso de outro, de empresa, um apadrinhado que quer colocar, ele pode simplesmente tirar para contratar outro. Exatamente. Se tratando de EBSERH, é mais difícil isso, porque a seleção é feita mediante concurso, né? Uhum. Mas ele está sujeito a essa instabilidade. E é por isso justamente que o pessoal que trabalha na EBSERH precisa ver direitinho como é que vai resolver isso, até porque isso não é uma política que está consolidada. Apesar de ser uma vertente, ainda tem, a gente percebeu isso no Mundo Confazura, tem muitos sindicatos que estão batalhando juridicamente para reverter essa situação e outras universidades que estão resistindo até hoje por não terem implantado ainda esse novo modelo de gestão dos hospitais universitários. Então, tem universidades que não adotaram, estão resistindo, de certa forma, isso é muito bom. Né? E tem outras universidades que, apesar de terem instituído, através de seus conselhos universitários, ainda há uma resistência relativamente grande e tenta reverter essa situação. Isso pode causar um embrólio relativamente grave jurídico. Por exemplo, se a Universidade Federal de Alagoas hoje quisesse reverter essa situação a nível de consumo, isso geraria um prejuízo enorme, porque provavelmente essas 800 pessoas que foram contratadas pela EBSERH iriam botar na justiça, ou querendo o direito de fazer concurso com um certo privilégio, ou então iriam botar direito dizendo que foram enganadas, vários questionamentos jurídicos que poderiam levar a um prejuízo relativamente alto para a universidade. E outra coisa que os terceirizados, de um modo geral, eles, em geral, são vítimas do processo. Quando a gente se coloca contra a terceirização, a gente não está falando contra terceirizados. Porque, no caso da EBSERH mesmo, teve gente que era de outros estados, se mudou para aqui, por exemplo, porque passou na seleção da EBSERH, aí contraiu dívidas com residência para se instalar. De repente, ele perdeu o emprego por conta de a EBSERH sumir, deixar de existir, seria injusto com eles também, de certa forma. Eu acredito que o ideal seria brigar pela assimilação desse pessoal. Junto com o Fundeb SER, os servidores serem assimilados. Enquanto concursados? Sim. É uma questão muito polêmica, porque como você me colocou aí, mas é uma coisa que juridicamente isso pode ser analisado, porque só é analisar o processo seletivo. Se o processo seletivo deles foi feito, e se eu não me engano, isso você colocou num ponto relativamente bom, que se eu não me engano, o processo seletivo deles foi feito todo pela COPEB, que é a mesma empresa que faz os concursos ou os processos seletivos de concursos públicos para técnicos e para docentes da universidade. Nada mais justo do que adotá-los e incorporá-los ao regime jurídico. Esse foi feito pela mesma empresa, que é da própria UFAL, que faz os concursos públicos daqui. Isso só leva a uma confusão dos candidatos, de fazer o concurso acreditando que estavam entrando no regime de servidor. E alguns entraram pensando que iriam ser assim, porque eu tive alunos que foram aprovados nesse concurso e disseram que iam trabalhar na UFAL, que agora não eram concursados, servidores públicos. E, na verdade, eles são servidores públicos, mas de regime seletista. Eles não são do regime estatutário. Eles não têm, não são regidos pelo mesmo plano de cargos e carreiras que os servidores estatutários. no dia 28 de maio, a gente iniciou no Brasil inteiro a greve dos servidores técnicos administrativos das universidades. Várias universidades já aderiram. Na verdade, hoje, cerca de 52 universidades. De 60? De 60 e poucas. Não me faz a memória, porque realmente... É uma maioria muito significativa. A maioria absoluta de técnicos, quase mais de 90%, né? De 60 e poucas, quase 90%. E de docentes já chegam a 22, se não me engano. Até o começo da semana eram 18, mas hoje, sexta-feira, eu creio que já passam das 20 e poucas universidades. De docentes que aderiram. No caso dos técnicos, a gente tem aí uma pauta extensa, só para reforçar, ela foi aprovada no último dia do Confasubra, em Poços de Caldas, no dia 8 de maio. E o indicativo foi para o dia 28, que é o prazo legal para a Constituição, de aviso para as universidades, que foi liberado entre os dias 18 e 21, se não me engano, ou 16 e 21 de maio, sindicatos locais deliberassem sobre a adesão ou não à greve. Num primeiro momento, eu me lembro que foram 30 e poucas universidades que aderiram. Algumas, inclusive, votaram pelo não, mas a partir do momento do dia 28, que começou a greve, e a gente já percebeu que a greve já começou com força, e isso, na verdade, é até uma faca de dois gumes, porque ela começando com força total, fica até pronto que ela vai crescer mais, porque ela já parou boa parte do país. Hoje, a maioria dos técnicos estão parados, a gente agora vai partir para aquela fase de mobilização, de negociação, de ter a agenda local de atuação, que é para mostrar para a comunidade que a nossa pauta é uma pauta legítima. Só para você ter uma ideia, nós estamos reivindicando, mesmo depois daquela greve de 2012, que a gente já pedia um reajuste de mais de 20 e poucos por cento, o governo terminou dando 15, e deu esses 15 parcelados, em 5, 5 e 5, mas de lá para cá, se a gente considerar que aqueles 15 era para ter sido dado em 2012, a gente hoje, o sindicato fez as contas lá em Minas Gerais e chegou-se a um cálculo que eu diria muito simplório, 27%. Para restabelecer o poder de compra que a categoria tinha com o seu salário em 2012. O que é um absurdo, porque a gente já ganhava pouco. Ironicamente, agora, eu acho que o Senado aprovou um aumento do judiciário que varia de 52% a 70 e poucos%. É um disparate relativamente muito grande. Na verdade, eu diria que esse percentual, esse índice de reajuste aí, é um índice muito modesto, porque ele só repõe o prejuízo que a gente teve. Que na prática a gente já teve um prejuízo grande, que ninguém recupera, que eles não vão pagar isso aí retroativo. Então, o prejuízo a gente já está tendo. Eles vão repor uma coisa aqui. E vai ter, porque se isso for aprovado, vai ser só para o orçamento do ano que vem. Exatamente. Ou seja, vai continuar com prejuízo. Isso a gente colocou lá em Minas Gerais também, eu vi algumas pessoas colocando, e infelizmente a gente foi voto vencido porque o pessoal entendeu e foi discutido uma das vezes a questão do conjuntura nacional, e que o país não tinha tanta elasticidade para poder dar um aumento maior. Então a gente preferiu, ou a maioria dos técnicos que estavam lá preferiu, solicitar uma coisa real em cima dos prejuízos que a gente já teve. Só que a gente está aí surpreendido com uma notícia há mais ou menos duas semanas, uma semana atrás, de que o Senado aprova um reajuste para o Judiciário de 72%, 78%, se eu não me engano, variando entre 50% e tantos% até 75%. E é uma classe que já não ganha mal. Que não ganha mal, exatamente. Tem um salário lá que o cara que ganhava 8 mil vai passar a ganhar 12, 13 mil. Está acompanhando a categoria docente, quanto tem aderido à greve? A Alba Falcão em Alagoas, ela aderiu no primeiro momento, e pelo que eu acompanhei aqui nas últimas reuniões, os professores aderiram com muita garra, com muita perseverança, apesar de alguns... Da resistência de alguns e tal, especialmente no interior, por conta do caso grave, por conta do comprometimento, mas a nível nacional a gente também percebe que é um movimento já grande, não chega a ser metade das universidades, mas aí já está perto disso. Eu acho e está crescendo, não tá, parou de crescer. Não está crescendo e pelo jeito vai ter uma adesão grande, porque o que a gente está percebendo aí é que esse slogan aí de pátria educadora, na prática, está sendo para pátria esmagadora. Você ouviu a segunda parte do Politicast sobre os tais. Conclui no próximo episódio.